nos amedronta. Será bom? Nada nos amedronta. Será bom? Nada nos amedronta. Será bom? Nada nos amedronta. Acaba com a tufa, compadre. Bota geral pra ir pra casa mais cedo, mané. O bonde.